DJ Pino Almeida, tocando as melhores pra você. Eu tô aí, na sua mesa, já sendo mística, cadê a onda? Eu tô aí, na sua mesa, já sendo mística, cadê a onda? Eu tô aí, na sua mesa, já sendo mística. Eu não me lembro agora que eu te esqueci. Cadê aquela pessoa solteira e vai, DJ Pino Almeida, toca pra galera. Olha, você vai falar no canto que eu te amo. Do estúdio super eletrizante do Acará.